Marcelo Lovito, reporte para ingresso, Alô 7. Salvador também, 53. Autorizado a linha de decolada no 0140 graus 059. A linha de decolada no 0130 153, decolou Zuno 9, controle 11980. 11980, da 3153. Tango Vitor, autorizado táxi. Confirmando, autorizado ingresso 1735. Chamanhã de pronto. Tango Vitor, decolagem autorizada no 71130 graus 059. Tango Vitor, decolado 22, controle 11980. 11980, Oscar Tango Vitor. Salvador, Serão 9972. Ponto de espera, cabeceira 10. Serão 9972. Alinha e mantenha no zero. Aí vem mantendo zero. Zero 9972, decolagem autorizada, 1-0, vento 1-3-0, 0-6. Autorizar a nova decolagem do geral 9972. Salvador, vou aqui, a 35362, sinal de 8 milhas. 35362, bom dia. Ajuste no 097, guarda pista livre. Guardando pista livre, 35362. Pouso autorizado no 0, no 30 grau, 069. Livre pouso 35362. 09972, decolador 25, sob restrito até 4 mil pés. Controle 1998. Federal 9972, Torre. Na sua escuta, passa para o controle. Decolado aos 26, restrito 4 mil pés, controle 11980. Restrito 4.000. Falou 2-8, direito 1-2-1, destinal 1. 2-1-1, direita 5-3-2. bom dia, com 1092. Pouso 092. Pouso autorizado, sistema 1 a 0. Permissão no 30 graus, 059, ajuste no 097, checa 3. Primeiro tem livre pouso e Palmarinos, baixado travado, 1092. Passando externo, baixou e travou no 092. Sim. Zero 92, salas 32, direito 121, décima 1. 2-1-1, 092. Torres Salvador, bom dia, Papa Romeu, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, chão para o cancelamento. Gente. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar no 0150 grau 059. Controle, o Kilo Serra Lima passando externo, baixado travado, solicita cancelamento, prossegue para 17. Frente, Kilo Serra Lima 35, autorizado, base pela direita, pistão 17. Lima. Lima, livre pouso, pistão 97, 140 grau 059. Gente, livre pouso para o Filho Serra Lima. Sete 59, decolado 36, controle 11980. Será muito certo, Brasco 759. Meu Tilcão Lima, solo 37 up. Parte 5. A direita na papá. Minha frequência é o corte. Salvador, bom dia, Xamé 6225, no localizador. Xamé 225, pouso autorizado, pressão no zero, vento 140 graus, 069, ajuste, no zero, no 7. Teve pouso, não, no zero, 17, ajustado, Xamé 6225. Salvador, com o número 49, no ponto de espera da pista, no zero, pronto. 649, visual com foca sendo a chaneta final da 1-0. Visual, visual. Com o número 49, após o mesmo ali, mantém pressão no zero. 209, na curva final da pista 6, da linha MAT, com o número 49. Decolagem autorizada no zero, 140 graus, 069. Senta Dina, o vento agora 140 graus, 069, 09, passou o externo da 10, chama fora do solo, aguardando para cruzar a final. Pode usar 7 duas opções, o senhor aguarda e decola direto, cruza a final, ou decola na vertical e aguarda para cruzar a final. Comandante? Boa, ciente. Torre Bono 755, estabilizado final de. 755, pouso autorizado, pistão no 0. 140 graus, 069, ajuste no 0, no 7. Pouso autorizado no 0, Bono 755. Pistão no 649, decolando aos 48, controle 119, decimal 8. 198, bom dia. Bom dia. Partiu 07, 120 graus, 069, chama fora do solo. Espera pronto, azul 4234. Azul 4234, autorizado na área e manter no 0. Ali manter no 0, azul 4234. Sono 755, solo 50, à direita 121, décima 1. Ah. 07, decolado 50, controle 1198. 19807. Azul 4234, decolagem autorizado no 0, 120 graus, 069. Azul 4234, colo 52, controle 1998. 19, controle azul 4234. Sobre Salvador, bom dia, 142-34, passa 3000 na Fuca. 11980. Fuca, 1980. aqui é com o Delta Taxi. Cusco, Marcelo Torres. Táxi, chama na Oscar. Monte Cudê, autorizado ingresso no 7, chama olhar de pronto. Delta, decolagem autorizada no 7, no 30 graus, 049. Codelta decolou 1-0, controle 1-9-9-8-0. Entrar com 9-9-8-0.